A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala com o Paulo Neto, e hoje eu vim aqui nesse vídeo para cantar o louvor Primeira Essência do Anderson Freire. Eu quero pedir desde já para que você se inscreva nesse canal, dê o seu like nesse vídeo e ative o sininho quando você se inscrever. Gente, será uma bênção para sua vida, para sua casa, para sua família. Eu tenho certeza que Deus vai grandemente te abençoar. Um beijão, vamos adorar ao Senhor? Somente pra isso. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular.